Fecheiro 41, página 349, capítulo 19. Quase todos os habitantes das cavernas vizinhas, que não tinham ido à reunião de verão, encontravam-se na nona caverna, quando chegaram os viajantes. Esperavam-nos, avisados previamente por um mensageiro. Havia uma refeição preparada para todos. Uns quantos caçadores haviam saído e regressado com um megacero. Na manhã seguinte, aqueles que viajavam com a primeira reuniram os seus pertences e um pouco mais de carne para a viagem e percorreram a curta distância até à passagem. Atravessaram o rio e chegaram ao embarcadouro de madeira frente ao refúgio, conhecido como Sítio do Rio, a 11ª caverna dos Landoni. Várias jangadas, construídas com pequenas árvores, desramadas e reduzidas a troncos atados entre si, permaneciam amarradas ao embarcadouro, uma simples estrutura de madeira que se projetava sobre o rio. Os cavalos haviam puxado os atrelados até à 11ª caverna, com quase toda a carga dos viajantes, mas agora era preciso trasladá-la para as balsas. Felizmente os Landoni sabiam viajar com pouca carga. Levavam apenas o que conseguiam transportar eles mesmos. O único peso extra eram as varas dos atrelados. Com exceção de Ayla e de Jondalar, mais ninguém dependia dos cavalos e dos atrelados para transportar as suas coisas. Os membros da 11ª caverna, que guiariam as jangadas rio abaixo, dirigiam a operação de carga. Esta tinha de estar bem equilibrada ou seria mais difícil controlar as jangadas. Jondalar e Ayla ajudaram a carregar as compridas varas na balsa que seguiria primeiro a que levaria a primeira, o Ilamar e Jonocol. O atrelado mais pesado, com o assento, teve de ser desmontado e carregado na segunda balsa. Esta levaria a Molana e os dois jovens aprendizes do Ilamar, Tivonã e Pálidar. Ayla, Jondalar e Jonaila seguiriam a cavalo pela margem, se fosse transitável. Ou passariam a vau ou a nado, ou, em alguns casos, contornariam por terra, mais pelo interior. Enquanto esperavam, uma mulher desceu do refúgio de pedra e aproximou-se para falar com a primeira. Queria que a curandeira fosse ver a filha, acometida por grandes dores de dentes. Ayla pediu a Jondalar que ficasse com Jonaila e seguiu a primeira. A mulher conduziu-as até uma pequena morada sob a saliência de pedra. Lá dentro, uma jovem que devia ter uns 16 anos revoltava-se nas suas peles de dormir, suando profusamente. Tinha uma das bochechas muito vermelha e inchada. Padecia, obviamente, de uma atroz dor de dentes. Tenho alguma experiência com dores de dentes, disse Ayla à jovem, recordando-se da altura em que ajudara Isa a arrancar um dos dentes de crebe. Deixas-me dar uma vista de olhos? A jovem sentou-se e abanou a cabeça. Não, exclamou numa voz abafada. Levantou-se, dirigiu-se à primeira e tocou na bochecha. Tira-me dor. O nosso Zelandoni deu-nos algo para a dor, antes de abalar. Mas agora está muito pior e o remédio não parece fazer efeito, explicou a mãe. Ayla observou a Zelandoni. A corpulenta mulher franziu a testa e abanou a cabeça. Vou dar-lhe um remédio mais forte, que a fará dormir, disse a primeira à mãe da jovem. E deixar-te-ei um pouco mais, para que continues a dar-lhe. Obrigada, muito obrigada, agradeceu a mulher. Enquanto Ayla e a Zelandoni regressavam à margem do rio, Ayla virou-se para a sua mentora com uma expressão interrogativa. Sabes o que se passa com o dente? Ela tem este problema desde que começaram a nascer-lhe os dentes. Tem demasiados. Uma segunda fila, respondeu a primeira. Ao ver o olhar de perplexidade de Ayla, explicou. Cresceram-lhe duas séries de dentes, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, e ficaram amontoados. Em bebé sofreu terríveis dores com a primeira dentição e voltou a padecê-las na segunda dentição. Depois esteve bem por um tempo, não lhe doeram os dentes durante vários anos, mas ao crescerem os de trás, voltaram as dores. Não se poderiam arrancar uns quantos dentes? Sugeriu Ayla. A Zelandoni, da 11ª, já tentou, mas estão tão apertados que foi impossível. A própria jovem tentou fazê-lo há algumas luas e acabou partindo alguns. Desde então, a dor tem aumentado. É possível que haja inflamação e supuração, mas ela não deixa ninguém ver. Não creio que chegue a curar-se. É provável que um dia morra por causa dos dentes. Talvez o mais bondoso fosse dar-lhe demasiado remédio para as dores e deixá-la ir placidamente para outro mundo, disse a primeira. Mas essa decisão cabe à mãe. Mas é tão jovem e parece forte e saudável, argumentou Ayla. Sim, e é uma pena que tenha de sofrer tanto, mas temo que o sofrimento só irá acabar quando a mãe a levar, ditou a Donnie, principalmente se não deixar ninguém ajudá-la. Quando chegaram ao rio, as balsas estavam quase carregadas. Os 6 viajantes que navegariam rio abaixo iriam repartir-se em 2 balsas, juntamente com o material dos atrelados. Ayla e Jondalar, a cavalo, levariam as suas bolsas e objetos pessoais. Careja aconselhara-os a levar 3 jangadas, mas naquele momento só dispunham de tripulação suficiente para manejar 2. Teriam de mandar chamar mais gente e esperar que chegassem. Por isso decidiram que 2 chegariam. Nunca empreendiam viagens tão longas e eventualmente perigosas, com menos de 2 jangadas. As embarcações eram impulsionadas, rio acima, mediante 1 ou mais varas compridas, empurradas contra o leito do rio. E quando seguiam rio abaixo, deixavam-se arrastar pela corrente. Como essa era a sua direção, assim que a corda que prendia a balsa ao embarcador foi solta, o rio facilitou o trabalho. A favor da corrente, a vara era usada apenas para dirigir a balsa e evitar as rochas. Também usavam remos, feitos dos chifres dos veados, para manobrar e impulsionar as plataformas flutuantes, tarefa que exigia a estreita colaboração de 3 pessoas. Ayla colocou as mantas de montar no lombo do Ini, de Racer e de Grey. Depois atou uma corda à jovem égua, mas sentou Jonaila à frente dela, sobre o Ini. Haveria tempo para deixar Jonaila montar sozinha. Assim que a primeira jangada saiu do embarcador, Ayla procurou o lobo e assobiou-lhe. Este apareceu de imediato. Ayla e Jondalar entraram com os cavalos na água e quando chegaram à parte mais profunda, no centro do caudal, os animais nadaram atrás das balsas durante um bocado antes de saírem na margem oposta. As jangadas desceram para sul a uma boa velocidade. Quando as paredes de rocha se estreitaram, voltaram a meter-se no rio e deixaram que os cavalos nadassem nas águas rápidas e profundas. A segunda balsa utilizou remos para abrandar a velocidade, de modo a que os cavalos os alcançassem. Quando estes se aproximaram, Xenora, a mulher que manejava o leme da primeira jangada, gritou: depois da próxima curva, há uma margem acessível. É melhor saírem do rio lá e contornarem as paredes rochosas. Vamos encontrar alguns rápidos. É um vão turbulento e não creio que seja seguro para os cavalos. E é seguro para vocês? Indagou Jondalar. Já o percorremos antes, replicou a mulher. Passaremos sem problemas. Jondalar guiou os cavalos em direção à margem. E Ayla, segurando Jonaila, seguiu-o. Lobo nadava logo atrás deles. A Melana e os 2 aprendizes do Ilamar viajavam na última balsa, a que estava mais perto deles. A Melana parecia preocupada, contudo não se mostrava disposta a sair da jangada. Os 2 jovens pairavam em volta dela. Era sempre agradável estar perto de uma jovem atraente, principalmente se estava grávida. A Zelandoni, Jonocol e Willamar seguiam na primeira balsa e já não ouviriam Jondalar, mesmo se este levantasse a voz. Era com eles que estava mais preocupado. Mas se a primeira não pedira para sair, era porque considerava a jangada segura. Mais adiante, o rio era uma massa furiosa de espuma. A água assomava entre os troncos e salpicava tudo. O rugido do impetuoso rio aumentava à medida que a poderosa corrente os arrastava por entre as paredes rochosas que se elevavam de ambos os lados. Num instante, estavam no centro do redemoinho. A água saltava por cima das rochas desgastadas pela erosão. A primeira soltou uma exclamação ao sentir um salpico de água fria na cara, quando a proa da balsa se afundou na água turbulenta e veloz. A Zlandoni sentia medo, mas também emoção, e ao ver os balseiros da 11ª caverna controlar tão bem a embarcação impulsionada a tal velocidade por entre as rochas, cresceu ainda mais o apreço que sentia por eles. Ao deixarem o leito rochoso, desceram por uma pequena cascata situada a um lado e foram parar a uma entrada na parede rochosa à esquerda, ficando ali imobilizados num redemoinho. Flutuavam, mas estavam presos, incapazes de seguir rio abaixo. Isto às vezes acontece, disse a mulher que controlava o leme. Temos de nos afastar da parede, mas não vai ser fácil. Sair daqui, a nado, também não será fácil. Temos de nos libertar deste redemoinho. A segunda jangada não tardará a chegar. Talvez nos possam ajudar, a menos que fiquem também presos. O homem, com a pirtiga, pôs os pés descalços nos interstícios, por entre os troncos da balsa, para melhor tração, e empurrou a parede contra a vara, num esforço para mover a jangada. Creio que precisam de mais uma vara ou duas, sugeriu Willamar, aproximando-se do homem com uma das varas compridas do atrelado de Ayla. Logo atrás, John O'Call empunhava outra. Mesmo com três homens a empurrar, não foi fácil sair do redemoinho. Assim que se viram a flutuar livremente, o homem da pirtiga guiou-os até uma rocha saliente e aí os balseiros mantiveram a balsa imóvel. É melhor esperarmos aqui para vermos como a segunda balsa supera esse troço, sugeriu ele. Está mais traiçoeiro do que o habitual. Boa ideia, concordou Willamar. Tenho um par de jovens comerciantes nessa jangada e preferia não os perder. Enquanto falavam, a segunda balsa apareceu na curva e a sua velocidade abrandou pela fricção com o leito rochoso, como acontecera à primeira. Mas a corrente tinha-os empurrado um pouco para mais longe da parede rochosa, evitando o redemoinho. Assim que viram que a segunda balsa seguia sem problemas, a primeira retomou a marcha. Mais à frente, as águas do rio acalmaram de súbito e na margem esquerda apareceu uma agradável praia arenosa e plana e algo parecido a um embarcadouro. A jangada seguiu nessa direção e quando se aproximaram, um dos remadores pegou numa corda com um dos extremos atados à embarcação e atirou a outra extremidade com a forma de um laço a um poste cravado firmemente na terra, na margem do rio. O segundo remador atirou outra corda e os dois aproximaram a balsa do pequeno embarcadouro. É melhor sairmos daqui e esperarmos pelos outros. Preciso descansar, disse o homem da pirtiga. Sim, nós também, concordou a primeira. A segunda jangada não tardou a aparecer e a fazer o mesmo. Um pouco mais tarde, foi a vez de Ayla e de Jondalar surgirem por trás da elevação de rocha. Cumprimentaram-se com entusiasmo, depois de verem que estavam todos sãos e salvos. Depois, o homem da 11ª caverna acendeu uma fogueira num buraco, que obviamente já havia sido usado para esse fim. Viajar de balsa era mais rápido, mas não lhes permitia recoletar comida. Por isso tinham de consumir a que levavam. Fizeram uma refeição ligeira e comeram-na rapidamente para poderem voltar às jangadas e terminar a viagem fluvial antes do anoitecer. Perto da desembocadura do rio, apesar de muito pequenos afluentes que vertiam as suas águas, aumentando o caudal e a turbulência, a corrente não voltou a ser tão impetuosa como nos rápidos. Continuaram a navegar junto à margem esquerda, até avistarem o grande rio. Os cavalos e o lobo atravessaram a nado, traçando uma linha reta. Continuaram pela margem, sem perder de vista as jangadas, conforme faziam a sua trajetória oblíqua em direção à terra. Enquanto cavalgavam rio abaixo, João Dalar recordou com carinho as embarcações utilizadas pelo Xaramudói que habitavam junto ao rio da Grande Mãe. Viviam perto do final do caudal dessa larga e importante via fluvial, num troço largo e rápido, mas as suas embarcações sulcavam agilmente as águas. As mais pequenas podiam ser controladas apenas por uma pessoa, mediante um remo com duas extremidades. As maiores eram utilizadas para transportar mercadorias e pessoas, embora precisassem de mais um tripulante para impulsionar com remos. Não obstante, o controlo era maior. A corrente arrastou as balsas rio abaixo, até que chegaram à margem oposta. Por essa altura, o sol já se punha a oeste e todos ficaram aliviados quando desembarcaram. Enquanto montavam o acampamento, os dois aprendizes de Bilamar, juntamente com João Dalar e Lobo, foram ver se conseguiam caçar alguma coisa. Ainda tinham carne, mas já não duraria muito e preferiam carne fresca. Pouco depois de partirem, avistaram um bisonte macho solitário, mas ele viu-os primeiro e fugiu tão depressa que foi impossível segui-lo. Lobo espantou um par de perdizes escondidas no seu ninho. João Dalar abateu uma com o seu atirador de lanças. Tivonan, que também levava o seu, falhou, e Palidar não conseguiu prepará-lo a tempo. Embora uma perdiz branca não desse de comer a muita gente, João Dalar foi buscá-la. Não tardaria a anoitecer, e já não tinham tempo para procurar outra coisa. Nesse instante, João Dalar escutou um ganido. Virou-se rapidamente e viu o lobo, tentando manter na linha um jovem bisonte macho. Era mais pequeno do que aquele que haviam visto e provavelmente teria abandonado a manada materna pouco tempo antes. João Dalar armou o atirador de lanças num instante, mas desta vez Palidar foi mais rápido. Enquanto os homens se aproximavam da presa, Tivona conseguiu também preparar o atirador de lanças. O bisonte, jovem e inexperiente, concentrara-se no lobo, que temia de forma instintiva, e não prestava muita atenção aos predadores bípedes, para os quais não possuía reação instintiva, porque não os conhecia. Mas, rodeado pelos três, tinha poucas hipóteses. João Dalar, o mais hábil, atirou o seu dardo, já montado. Os outros dois homens necessitaram de um pouco mais de tempo para fazer pontaria. Palidar foi o primeiro a lançar, logo seguido por Tivonã. As três lanças acertaram em cheio e abateram o animal. Os jovens deixaram escapar um grito de alegria e arrastaram o bisonte até ao acampamento. O animal proporcionaria carne para várias refeições aos 14 adultos e ao lobo, que sem dúvida merecia parte dela pela sua intervenção na caçada. O local sagrado que a primeira queria ver era uma caverna pintada, que ficava há vários dias de viagem em direção a este e a sul. E a 11ª caverna teria de enfrentar novamente a corrente impetuosa do grande rio. Tinham de iniciar a travessia a uma certa distância dali, se queriam chegar à margem oposta, perto da desembocadura do rio, que os levaria de regresso a casa. Ambos os grupos se dirigiam para uma caverna que, segundo explicaram a Ayla, se encontrava perto do lugar onde um pequeno curso de água confluía com o grande rio. Esse caudal, de menor tamanho, nascia numas montanhas a sul, junto do local sagrado que a primeira queria mostrar a Ayla. Na manhã seguinte, dirigiram-se para leste, subindo o grande rio pela margem. A 11ª era a única caverna dos Landoni que utilizava balsas para viajar pelos rios do seu território. Muitas gerações antes, alguns descendentes dos mesmos navegantes fluviais que haviam fundado a 11ª caverna, decidiram estabelecer uma caverna nova, do outro lado do grande rio, perto do sítio onde normalmente iniciavam o caminho de regresso. Acampavam nos arredores com frequência e procuravam cavernas e refúgios de pedra quando o mau tempo ameaçava. Além disso, exploravam essa zona sempre que caçavam e recoletavam comida. Acabaram por conhecer muito bem a região. Mais tarde, pelas razões habituais, a caverna inicial tinha muita gente ou alguém tivera uma discussão com a companheira do irmão ou com o tio, um pequeno grupo separou-se e formou uma nova caverna. Ainda havia mais terra desabitada do que pessoas para a ocupar. Para a caverna original era uma clara vantagem dispor de um lugar onde havia amigos, comida e espaço para dormir. As duas cavernas, estreitamente ligadas, arranjavam forma de trocar serviços e bens, e a nova caverna prosperou. Acabou por se chamar Primeira Caverna dos Landoni, a sul do Grande Rio, nome que com o tempo se abreviou para Primeira Caverna dos Landoni das Terras do Sul. Adonier queria estabelecer um acordo com eles para cruzar o rio no caminho de regresso e avisá-los com antecedência que outro grupo, com o qual os viajantes haviam previsto reunir-se mais à frente, atravessaria o grande rio. Também desejava falar com a sua Zelandoni, uma mulher que conhecia antes de ser acólita. Depois o grupo iria separar-se. Dali, os balseiros da 11ª caverna atravessariam de novo o grande rio e os participantes na viagem da Donier subiriam o pequeno curso de água até à caverna pintada. Nas deslocações pelo rio, às vezes era necessário carregar a balsa para ultrapassar obstáculos ou águas impetuosas ou pouco profundas. Desta vez, os viajantes ajudaram e a tarefa tornou-se mais fácil. Colocaram os remos, os lemes e as pirtigas nos atrelados puxados pelos cavalos, juntamente com as tendas de viagem e outros pertences. Avançaram para leste, para montante, pela margem sul da caudalosa via fluvial que descia para oeste. E ao ver o primeiro dos dois grandes meandros do grande rio, souberam que estavam próximos da desembocadura do rio. Quando chegaram ao extremo superior do primeiro meandro, o extremo sul, os viajantes afastaram-se da margem do rio. Seguir toda a curva do meandro teria representado uma enorme caminhada e podiam atalhar caminho. Percorreram um caminho que outrora fora uma senda de animais e que se alargara pelo uso humano. Ali, onde se bifurcava, um caminho seguia para norte, paralelo ao rio, e o outro desviava-se para leste, terra adentro, de longe o mais transitado. Chegaram ao extremo superior do segundo meandro e ali acompanharam o curso do rio, que nesse ponto voltava a dirigir-se para norte. Encaminhando-se para leste, a corta-mato, chegaram de novo ao rio e dali seguiram para sudeste. O caudal do grande rio era muito menor antes do local onde o rio vertia as suas águas. Foi aí que decidiram acampar para passar a noite. O acampamento da primeira caverna dos Landoni das Terras do Sul ficava um dia dali. Chegaram ao fim da tarde e Ayla pensou que era bem mais cómodo ter um lugar onde estender as peles de dormir, sem ter de montar as tendas e encontrar a comida já feita. Os habitantes desta caverna também viajavam e caçavam na estação quente, por isso naquele momento residiam ali menos pessoas. Convenceram os viajantes a passar mais alguns dias com os Zelandoni das Terras do Sul, que haviam ouvido falar de um lobo e de uns cavalos que se submetiam à vontade de uma forasteira e de um Zelandoni que regressara de uma longa viagem. Ficaram surpreendidos ao descobrir que a maioria das coisas que tinham considerado um exagero eram de facto verdadeiras. Também se sentiram honrados por terem com eles a primeira entre aqueles que serviam a grande Mãe Terra. Todos os Landoni, incluindo os que raramente a viam, reconheciam-na como a primeira. Mas alguém mencionou outra mulher que vivia perto de uma gruta mais a sul, igualmente respeitada e honrada. A primeira sorriu. Essa mulher era uma pessoa que ela conhecia e esperava ver. Aqueles que a caverna das Terras do Sul melhor conheciam eram os balseiros da 11ª caverna e o mestre do comércio da 9ª. O Ilamar passara por ali muitas vezes durante as suas viagens. Os membros das duas cavernas dos Zlandoni, que construíam e manejavam as balsas, tinham histórias para contar, habilidades para compartilhar e aptidões para ensinar, não apenas entre si, mas também a qualquer pessoa que estivesse interessada. Explicaram algumas das técnicas que utilizavam para construir as suas embarcações e Jondalar escutou com atenção. Depois foi a vez de ele falar dos barcos do Xaramudói, mas não entrou em grandes detalhes, pois decidira construir um para lhes mostrar. O seu prestígio como talhador de sílex era amplamente conhecido, e quando lhe pediram, foi com gosto que deu a conhecer as suas técnicas. Também falou da invenção do atirador de lanças, cujo uso se difundira rapidamente, e com Ayla fez uma demonstração de alguns dos aspectos mais subtis para um controlo eficaz daquela arma de caça. Ayla exibiu também a sua destreza com a funda. O Ilamar contou anedotas e aventuras das suas viagens como mestre do comércio e era um bom narrador, pois cativava o seu público. Zlandoni aproveitou para ensinar e, com a sua impressionante voz, recitou e cantou algumas das histórias e lendas dos anciãos. Uma noite, conseguiu convencer Ayla a demonstrar o seu virtuosismo na imitação de aves e de vozes de animais. Depois de contar uma anedota sobre o clã, Ayla ensinou-lhes algumas das formas de comunicar através da linguagem gestual. Passado um bocado, já todos mantinham simples conversas, sem emitir um único som. Jonaila era uma criança adorável e, como era a única criança entre os viajantes, recebia muita atenção. O lobo também, porque se deixava tocar e mimar, mas ainda mais porque respondia aos pedidos daqueles que conhecia. Era evidente que obedecia mais a Ayla, a Jondalar e a Jonaila. As pessoas também se sentiam curiosas em relação aos três cavalos. A égua maior, Winnie, que parecia mais dócil, sentia-se mais unida a Ayla. Jondalar era quem melhor controlava o corcel altivo e ao qual haviam dado o nome de Racer. Mas mais surpreendente era a maneira como a pequena Jonaila montava e se ocupava da jovem égua Grey, embora ainda não fosse capaz de subir para o dorso do animal. Por causa dos dias que haviam passado juntos, o grupo da viagem da Donnie e os balseiros da 11ª caverna ficaram tristes quando chegou a altura de se separarem. Tinham compartilhado momentos difíceis. Cada um encontrara a sua função ao montar o acampamento, ao caçar e recoletar alimentos e ao contribuir para as tarefas da vida quotidiana. Tinham partilhado histórias e conhecimentos e sabiam que haviam feito amizades especiais que esperavam renovar mais tarde. Quando retomaram o caminho para o sul, Ayla experimentou uma sensação de perda. Começara a sentir que as pessoas da 11ª caverna faziam parte da sua família.